liso, já nevo. Eu sou puta, tenho dinheiro, emo, emo, mas tá liso, já nevo. Lábios vermelhos, boca e batom, celular camarote, Heineken bom. Vestido colado, calcinha pequena, unicabelo, mas não tem pena. Lábios vermelhos, boca e batom, celular camarote, Heineken bom. Vestido colado, calcinha pequena, unicabelo, mas não tem pena. Marcelo Mega, sucesso. Eu sou puta. Eu sou